Olha, 199 decimal 35, bom voo. Na controle, 119-35, ali, pois 00. A 3192 chamou a torre. Afirmativo, 3192. Gente, vento 120 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 0, aguarde autorização para pouso. 3192, gente, aguarde autorização. 20 November, decolada ao 58, ingressa na contra o vento, dá 1 no 0, aguardando autorização para o cruzamento. Ingressa na contra o vento, dá 1 no 0, aguardando o cruzamento, 20 November, Alfa. Torre, vai ter corrido, pode prosseguir essa guarda, então. Negativo, temos mais uma aeronave já no sequenciamento. Por enquanto, aguarde. O Mike Covitor mantém Itapuã. Isso. 3192, livre pouso na 1 no 0, vento 120 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso na 10, beleza, 3192. 10, completando ele a 6-way, aguardando a transferência de comunicações. Descendo para 2000 pés, aguardando o. 2232. Metro pushback, acionar 6327 na posição 1. Tenente 6327, autorizado push, acionamento e pós-pronto ataque. Autorizado, para ponto para ataque 6327. Aguarde a transferência de comunicações. Cinco, 729, reduza para a velocidade de aproximação final, chamando a torre agora em 198, lição 6. Reduzindo, chamar a 186, web 5729. Azul 4198, para confins autorizado, nível de voo 360. Decola da 10, após curva à direita, saída da EL, Leda, Bridge, e a UP Azul 16. Controle 119.35, torre 118.6, torre disponível 5553. E foi autorizado o nível 360 para confins, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, para pós-upper Zulu 16. O controle é 119.35, a torre 118.6, transponder 5553, azul 4118. Azul 4198, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reporte lá pronto para posicionamento, azul 4198. Posicionamento, Índio November Alpha. Curva esquerda, chamará cruzando o Índio November Alpha. November Alpha, autorizado o cruzamento, agilizando, reporte livrando. Reportará livrando. É, tu autoriza a proa direta daqui, da presente para buraquinho? Afirmo. Voando então por aqui, corredor forte, Wind November Alpha. 3192, solo ao 01, livre à direita, solo 121, decimal 9. À direita, 1219, 3192. Gol 9925, redução da velocidade para 1909, número 3 para pouso. 1909, gol 925. Guardião 01 está no regresso. Confirma? Está no regresso, Guardião 01. No momento, 9 horas. Zero táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, do 3192. Cono 20 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso na 10, altímetro no 0 no 0, web 5729. Sim, aeronave toma controle. Em geral, Alfa, decolou no 7, está na vertical de buraquinho, corredor forte. 7, Papá Romeu, Índia, November Alfa, manter mil pés em condições visuais no corredor forte. Manterá em condições visuais, não se escuta, em geral, Alfa. Força aérea, correção, Olimpo 00, curva esquerda, proa 310. Esquerda 310, Olimpo 00. Controle de Salvador, o passarelo 2231 passa no externo. Passarelo 2231, complete sinal, semi torrinho no noite, decimal meio. Motor 186, grato, boa tarde. Controle de Salvador, que é o Papa 2231, Papatango, Romeu Papatango, solicita atenção a 1.500 pés para prover separação do tráfego que está ingressando no corredor norte. Certo, Romeu Papatango. 1 no vento, 1 no 2, 0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 0, aguarde a pista livre. Aguardar no 2, 2, 3, 1. Papatango, Romeu Papatango. Confirma pro Romeu Papatango, controle. Autorizado 1.500 pés, Papatango, Romeu Papatango. Gente, autorizado 1.500 pés, Romeu Papatango. Gol no 925. Para sequenciamento, mantenha presente proa, seu limite ao seu localizador. Tenha proa, limite localizador, 925. Gol no 925, desce para 3 mil pés. 3.925. Controle Salvador, San 3145, boa tarde, 170 para 160. Altímetro no 0 no 0, boa viagem. Destaque, ponto espera 186, Xenar 63, 17, obrigado. Que o Michael Gudelta então vai fazer um procedimento de solo após, então, giro de manutenção, é isso? Mal mesmo. 2.85, 3.365. Radial 01, confirma posição. Está na radial 068, testa feita, retornando para Salvador. Está na vertical do pedágio já. Tax via Alfa Reportante da Juliette. Alfa Reportante da Juliette. Índia November, correção, Papá Romeu, Índia November Alfa. Informa o tráfego a, passando para 9 horas, 1,6 milhas. É um Alfa Serra 50. Tá ciente do tráfego, vai ficar atento aí de novembro, Alfa. Controle Gol no 075, estabilizado. Gol no 075, completo sinal, Sam Torrinho no noite do sinal meio. 18,6, boa tarde. Azul 41 no noite, aguarde para posicionamento. Ok, o 41 no noite vai aguardar para posicionamento. Salvador, boa tarde, Ocean 6321, autorização Brasília. Limpo 00, curva esquerda, proa 275. Esquerda 275, limpo 00. Portão 01. 5729, portão 01. Por norte, aguardando para seguir na final 17. Gente, o Vitor. 2231 no solo 06, livre à direita, solo 121 decimal 9. 1219, obrigado, Afete. Torre Salvador, boa tarde, voo no 075, final no 0, baixa travada. 6327, mantém o ponto de espera. Mantém. 6327, tem condições de decolar sem parar. Gente, a aeronave já está a menos de 5 milhas, mantém o ponto de espera. 075, check trem, livre pouso da 10, vento 120 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 0. Pouso autorizado, bastante travado, no 075. Salvador, é o Guardião 01? Guardião 01, no reparte através norte da torre. Através norte, visual com a nave helicóptero, 1 hora, visual também com 1075 no procedimento de alerta. Dando autorização para pouso. Isso. Azul 41 no noite, autorizado, puxa estacionamento e reporte pronto para o táxi. Autorizado, puxa estacionamento, reportará pronto táxi 41 no noite, Azul. Tá mais duas, 2 horas, é com o Vitor. Cono 7, ventou no 20 graus, cono 1 no nosso, altímetro no 0 no 0. Vito. Guardião através do nosso, visual com a Covid, e com 1 no 075, está aguardando o pouso para prosseguir. 20 no 075, helicóptero efetuando o pouso pairado à esquerda. direto Pationa. Lima, que o Zulu aguarde para o táxi, mantenha a posição. Ok. Também na frente. Zulu, Lima, 3327. Salvador, o guardião pode prosseguir com o número 2 após a corrida? Guardião 01, segue direto para o pátio. Seu ativo. A gente fala um helicóptero realizando giro de manutenção no pátio 4, vento 120 graus com 2 nós. Altímetro no 0 no 0, reporte solo controlado. Operação solo controlado, visual com eco delta em manutenção. Guardião 01. 2, Salvador, boa tarde, gol 925. Boa tarde, 925, vento 120 graus, como 2 nós, altímetro no 0, guarde pista livre. Guarda, 9. Como 075, solo ao 09, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 219. Solo controlado, vai liberar a parte 4. Gente, o Mike Covito, solo ao 09, informa o helicóptero da Polícia Militar, vai pousar no pátio do Graé. Livre táxi, pátio 4. Bruno 075, autorizando o táxi de Alfa, reporte Anjo da Juliette. Alfa, Anjo da Juliette. Boa tarde, um teste, informação que é 10. Gol no 755, despare mix de voo 060, autorizado chegada a bomba. 060 na bomba, no 755. Bruno 00. Papá Romeu, Índio November Alpha, eu tenho traço, gol sentido oposto a 5.5 milhas, está mantendo 1.500 pés. Está sentido tráfego, vai manter a altitude e o Índio November Alpha. Zulu, chame torre 1 no 9, decimal 6. Decimal 35, bom gol. 709-35-6327. Chama aqui o Zulu, táxi via Lima, Mike Quebec, chama na Quebec para o cruzamento. Utilizado. Piedão 35, descendo para 2 mil pés, autorizado para o DDF, Olimpo 00, reportando para a cidade. Oxané 6327, contato radar para o nível de voo 2407 da EL. Só para 240 saída da EL. Quando autorizado, possível vá direto da EL? Autorizado direto da EL, gol Oxané 6327. É, autorizaria Leda direto? Autorizado Leda, Oxané 6327. Autorizado Leda, vou subindo para 240-6327, obrigado. Táxi azul 4118 com 120 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando galhão. 4118, QNH 1010, táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 desse momento. Via Índia, tem ponto de espera da 10, quando lá, torre 1861, 4118. Sou Juliette, voo 1075. Voo 075, autorizado, portão 11, pátio 01. Portão 11, voo 1075. 050, TAM 3145. TAM 3145, despara 2000 pés, QNH 10, 10. 2000 no 0 no 0, 3145. 925, autorizar o táxi via Alfa, reporte Anjo da Juliette. Alfa, operar a Juliette, TAM 25. Olimpo 00, TAM Torrinho no 8, decimal meio. Semana 8, 18, meia, verdade. Frequência livre estacionar, Lima Kilo Zulu. Boa tarde, 4 no noite, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus com 3 nós. A linha decola da 1-0, 4-1-1-0. Chanel 632 no Pantocop. Prossiga na sua escuta. Luciano M321 para Brasília, autorizado nível de voo 320, via UPS 17, decola da 10 após curva à direita, saída arbor, após voo Elefa. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 5505. Brasília 320, decolando a 10 com curva à direita, UPS 17, arbor Elefa, 19.35, controle 18.6, torre 5505, o transponder. Está na posição remota 13, o Chanel 6321. Chanel 6321, acordamento correto, após ponto para posicionamento. Portarão. Reporte no ponto de alta descida, autorizado de chegada a bom. Está passando índia delta papá. Manda lá, papá. Autorizado, portão 02. 02935. Depois 00, final do ILS, passando externo. Gente, intenção, novo toque arremetida. Afirmativo, intenção, toque arremetida e permanecer no tráfego do aeródromo. Gente, vento 120 graus, como 2 nós, altímetro 10 no zero, livre toque arremetida não no zero. Depois 00, livre toque arremetida. Azul 418, decolado aos 15, chame controle 19935, bom voo. Controle 1935, azul 418, graças. Controle 119.35. 360 autorizado, Super Zulu 16, decolada 10, curva direita, saída da Eulita, após bridge. 1935 o controle, aciona 5002. Correto, 399, portão 7, ampando. Camarada, obrigado. Eco Indy November, pronto para cobra. Afirmativo. Autorizado, porto seguro, nível de voo 100, a rota direta. Inicialmente, decola a pista no 7, cumpre o perfil subida coral, aguardando direto porto seguro. Controle 119.35, torre 118.6, acione o código 0247, Eco Indy November. Autorizado, porto seguro, decola pista no 7. Direto coral, após aguardando prosseguir direto ao Porto Seguro, o controle 1995, acesso 1860, 0247, o F de Aragão. Está no pátio do Graé? Afirmo. Do Graé, para acionamento, táxi decolagem 286, o POB é de? 06. 06, boa viagem, novela. Obrigado, Jaco Delta acionado no pátio 4, vai passar um Cênica à sua esquerda, taxando para o ponto de espera. Então vai ser o circuito 500 pés, pista no 7, confere? 500 pés direito ou esquerda em coordenação com a torre, sujeito ao tráfego para a cabeceira 17. Acione o transponder 0125, Mike Eco Delta, proteja. 5, autorizado, 3.000 pés, Cinegal no 010. 3.000, 0, 0, 0, 7, 5, 5. É, vai seguir o Sêniga número 2 no ponto de espera para ingresso de teclagem via a Oscar do Pátio 4, ok? Papá Romeu, Mike. Acione identificação. Autorizado, chegada, bom fim. Seguindo o Sêniga na saída do Pátio do Gré. Salvador, Chanel 6314. É 314, Salvador, Petrolina, já aprovado 340. Escute a informação. Quebec, altímetro no 0 no 0, portão 5, aguarde 1 minuto para 4. Só 5 da Quebec, muito obrigado. Paulo 3217, centro Quebec, solicito 370 Belo Horizonte, confim. Salvador, boa tarde. Confirme, Belo Sol. O Chanel 6327, chame Recife, 1.25.1, 1.33.25. 1.25.1, até 1.33.25, 6327. 60, pronto para a cota, até 3.2, 1.7, formação Quebec. Tucano 3217, número 2 para a cópia. Guardando, Tucano 3217. Autorizando 45, complete final, semi torrinho no noite decimal meio. 18,6, boa tarde. Seguinte a ordem. Luciano EM 3-1-4, pronto para cópia? Positivo, copiando. Luciano EM 3-1-4, para Petrolina, autorizado nível de voo 340, via do peso 20, decola da 10, após curva à esquerda, saída Momo, após Cogbu, após Voiflock. Controle 19-35, torre 118-6, transponder 5566. Luciano 6314, aprovado Petrolina, 340, até Zulu 20. Pista 10, com curva à esquerda, saída Momo, Cockpit, Flock. Transponder 5566, ou 6314. Gente, sequências, pushback, funcionamento no 5. Luciano 6314, Momo, Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo de Forme, após Flock. Controle 1-19-35, torre 1-18-6. Gente, 6314. Xanem 6314, cotejamento correto, reposte pronto para o táxi. Reposte para, pronto para posicionamento. Xanem 6314. Gente. Com número 2 para 10, Olimpo 00. Olimpo 00, ingressando na final, na retaguarda do Tan, com o número 2. Altímetro no 00, chama para o ingresso. Tan 3217 para Confins, autorizado nível de voo 360. Piel, piloto no meio, decola da pista 10, após curva direita, saída da El, após Leda, após Weibridge, controle 119-35, torre 118-6, transponder 5577. Os 20, livre à direita, frequência livre. Livre à direita, mantém a sua, senhor, 3145. 3145, livre à direita, frequência do solo, 121.9. 121.9, 3145. 500, vento no 20 graus, como 2 nós, altímetro no 0, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Olimpo, 00. 10, autorizado sinal S, reporte estabilizado. 62.000, reporte trás estabilizado, voo 755. Nota remetida no 10. Tan 3145, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3145. 3217. Prossiga, Tan 3217. Aqui uma dúvida presente, o transponder é 5577. Exato, o transponder é 5577, Tan 3217. Apto, grato, 3217. Tocoia remeteu aos 22, curva esquerda, reporte na do vento, da 10 a 1.000 pés. Banda esquerda, reportará na do vento, Olimpo 00. Reportante da Juliette, Tan 3145. Tan 3145, mantém a posição, temos uma aeronave no seu gate. Uma aeronave Airbus 320 do CNE, após a saída, vamos autorizar seu ingresso no portão 05. Então vai ser o 053145, mantém a posição, tem um estimado pra gente? Ok, a Infero coordenou, estamos só aguardando a liberação do tráfego assim que ele chamar pronto, ok? Muito grato, 3145. Esquerda cruzada de imediato, campo. Afirmativo. Tio autorizado cruzamento, reporte livrando. Prossiga em Inter Delta Papá. Atingiu 70, tá visual, solicito cancelamento. Depois 00 da presente 360, confirme pela direita. Pela direita e subindo para 1.500 pés. Afirmativo, para 1.500 pés. Descida para 1.500, ajuste é? Ajuste 1.010, Inter Delta Papá. Para pistão no 7. Visual no 755. Gol no 755, complete sinal, Samy Torrinho no noite, decimal meio. 26, obrigado. Azul. Azul 4118. Samy Recife, saiu no 25, decimal 1, 1133, decimal 25. 1251. 13, confirme a alternada? 1133, decimal 25. Azul 4118. 251, alterno 3325, azul 4118. Trip 5488, desce para 2.000 pés, NH1010, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Desce para 2.000, estado sinal LS, estabilizado. 2.9, altímetro no 0.0. Sente, Liverpool, 0.0, voo 755. Vai que o Delta mantém o setor norte, aguardando para seguir para 1.7. Tá, agora. Portão 8, confirmando. Agora sim, então portão 8 vai ingressar à esquerda, autorizando o 45, muito grave, senhor. ...00, informa helicóptero a 500 pés à sua direita. ...00, ciente. Mike Eco Delta, informa P3 da Força Aérea, 1.500 pés à sua, esquerda, à sua direita. Aeronave avistada, Mike Eco Delta. Oi, Torre Salvador, este é o Papatango, Romeu Papatango, na sua escuta. Mantenha 1.500 pés inicialmente pro da rotatória, reporte na rotatória. Manterá 1.500 pés pro rotatória, reportará na rotatória. Romeu Papatão. Como é que o Delta gira para final do 7, reporte Delta? Ok, vai curvando a esquerda para final da 1.7. O Olimpo 00 mantém a perna do vento, inicialmente a 1.500 pés, aguardando para girar a base. Olimpo 00 mantendo a perna do vento a 1.500 pés, aguardando para girar a base. Adamari, reporte o ponto de alto descido. A gente já está descendo para o 150 na Mari, o Papa Romeu, Papa Terra. Ponto táxi. Pontará táxi, 6321. Solo Salvador, muito boa tarde. Trip 5219, informação Quebec, solicita 180 para a vitória da Conquista. Vou vir para o solo. Trip 5219. Papatango Inter Delta Papá, após Paris, ingressará no corredor Interlagos. Bom dia. 5219 solicita nível 180 para a vitória da conquista. Nível 5219, nós temos autorizado nível 200. O senhor aceita? Positivo, pronto, cópia. Trip 5219, aguarde para a cópia. Solo 27, livre à direita, 1219 solo. Livre à direita, 1219, 755. Que o Delta vai pousar, ultrapassa a interseção que eu vou entrar com o Eco de Novembro ali até a cabeceira, ok? Afirmativo. 5219, pronto para a cópia? Prossiga. Tape 5219, para a vitória da conquista, autorizado nível de